tom de voz é que não estamos a sós. Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção. É, então é o seguinte, vamos sair daqui, lugar melhor não vai faltar, onde eu posso até falar mais alto e você gritar. Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa, bora que o capofo hoje é brasa. E nesse tanto de couve eu me arrisco até na contramão, deixa eu te apresentar pro meu colchão. Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear nesse seu corpo massa a noite toda. Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear. O quê? Fala baixinho, vamos pra minha suíte, vixe. Altos fetiches, imagina a gente no 220 tomando um vinho, hoje você vai ser a minha taça. Pode ficar em paz, amor, relaxa, que hoje você tá aqui em casa. E não explana pra não estragar, é que amanhã eu tô em outro lugar. Mas se quiser de novo é só chamar, só não exagera pra não enjoar. Melhor assim, né? Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa, bora que o capofo hoje é brasa. E nesse tanto de couve eu me arrisco até na contramão, deixa eu te apresentar pro meu colchão. Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear nesse seu corpo massa a noite toda. Eu não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear nesse seu corpo massa a noite toda. Fala baixinho, vamos pra minha suíte, vixe. Atos fetiches, já imagina a gente ligado no 220 tomando vinho, hoje você, amor, vai ser minha taça. Pode ficar em paz e relaxa, meu amor, você está aqui em casa. Só não explana pra não estragar, é que amanhã eu tô em outro lugar. Mas se quiser de novo é só chamar, só não exagera pra não enjoar. Pode deixar que eu não vou exagerar, não.